todo mundo gravando? Já acabou? É tipo um rádio? Pode o quê? Eu sou Renan Alves, falo de Vila Velha, Espírito Santo, escalador e podcaster do Na Trilha. Eu sou Armando Augusto, engenheiro químico formado, desempregado atualmente, mas e eu sou do nosso cast. Eu sou Alexandre Gomes, conhecido na podosfera como Senhor Orar. Sou editor de podcasts, edito alguns, e sou de Betim, Minas Gerais. Eu sou o Renato Pinto, sou do interior de São Paulo, em Piracicaba. Sou engenheiro químico formado, infelizmente, junto com o Armando, com pós, engenharia de segurança do trabalho, e continuo sendo um bosta, apesar de tudo isso. O Na Trilha de hoje participa das festividades do Dia do Podcast. Vamos falar de nossas experiências com essa mídia que mudou as nossas vidas, ou não? Convido você, ouvinte, a puxar a cadeira, esquentar uma xícara de café e recarregar a bateria de seu telefone e assinar um bocado de programas. E como todo especial, nós não teremos leitura de e-mails. É chegado aí, né? Hoje nós estamos comemorando o Dia do Podcast. Eu acredito que muitos dos ouvintes do Na Trilha escuta somente o Na Trilha. A gente acaba atingindo uma parcela pequena aí de escaladores, aventureiros, a galera da trilha. Então o que eu fiz? Eu resolvi chamar aqui os meus amigos, que são produtores de conteúdo, tanto o Armando quanto o Alexandre e o Renato, pra gente falar o que representa a mídia podcast pra gente. O que a gente espera hoje, ouvinte, é que você saia desse programa incentivado a conhecer outros podcasts, né? Porque não se restringe somente a esse programa ou, de repente, só a um nicho pequeno ou uma esfera pequena daquilo que você está ouvindo. Buscar mais programas, buscar mais experiências, conhecer gente nova e, quem sabe, um dia você até produzir o seu próprio canal. Vamos partir aí pra porrada mesmo, né? Certo. O podcast, pra mim, cara, ele foi um divisor de águas, né? Em termos de conteúdo, em termos de informação, que eu tive mesmo. Tem aquele texto que você escreveu pra nós muito tempo atrás, que foi um texto emocionante. Eu ia até citar isso, né? Eu falei lá no programa, no especial de um ano, né, que nós fizemos, citei o nosso cast, inclusive, que faz parte da história do Na Trilha, onde ouvindo um programa do nosso cast, que é hosteado aí pelo Armando e tão bem editado pelo Renato Pinto, não é verdade? Claro. Eu tava esperando uma trollagem, mas sim. Não, é trollagem? Ou é verdade? Se eu fosse o Renato, eu cortava logo, porque esse monte de elogio pra edição, na hora que ele acabar a gravação, ele fala assim, aqui, você podia aproveitar e editar isso aqui pra mim. E aí, cara, o nosso cast, ele acabou me gerando um momento, assim, de alegria, em que eu pude me reconciliar com Carol, pude ouvir várias coisas que ela tinha pra gente. E se você quiser conhecer essa história, você escuta lá o nosso cast, procura lá até achar e vai ouvindo os programas dele, que os programas dele são bacanas e tem parte da minha história. E aí, Armando, você já teve alguma experiência nesse sentido com podcasts, ou até mesmo gravando, ou participando, ou antes de ter o seu próprio podcast? Tá falando experiência boa ou ruim? Depende, né? Vamos começar com uma boa, né? Uma boa, assim, o que eu gosto. Por exemplo, quando eu ouvia, eu gostava porque podcast é muito bom pra você passar o tempo, né, velho? Eu moro numa cidade grande e porcaria de metrô, e o negócio, você passa muito tempo no trânsito, né? Desde carro, metrô, ônibus, essas coisas. E podcast é uma boa maneira pra passar o tempo, velho. É excelente. E porque grande parte dos que eu vi, pelo menos você aprendia algo também. Pode, os caras tá falando besteira, pelo menos você se divertia, mas era um entretenimento de graça, né? Não pagava nada, e você passava o tempo e chegava até no trabalho de bom humor, que eu trabalhei num lugar que eu demorava 2 horas e meia pra chegar no trabalho, e eu ouvia muita coisa no caminho, então dava pra ouvir uns 3 ou 4 programas só na ida do trabalho. Morava perto, hein? Porra, porque eu pegava dois metrô e um trem. Hoje eu não ouço tanto que nem eu ouvia no passado. Eu acho que isso é natural, mas é porque a gente vai acabar filtrando muita coisa que você vai adequando o que você gosta. Mas eu gosto muito de ouvir até hoje, cara. Vale muito a pena, por experiência mesmo, e como podcaster, eu acho que as amizades que eu acabei fazendo, porque o original... Pra fazer o nosso cast era só eu e amigos próximos que eu tinha, só que aí vai expandindo o universo, né, cara? Você vai conhecendo tanta gente. Porra, pra Jadson e Thiago Miro foi nessa daí, velho. O Elias também, que também são todos partes do nosso cast. A gente acabou conhecendo eles por causa da internet, velho. Ouvindo o nosso cast, a gente virou amigo dos caras, velho. Tanto amigo, no caso ali, a gente foi na casa dele já. E o negócio é... Jadson já dormiu na casa da galera aí, dormiu com o Renato já, né? Uhum, tá bom. Foi uma delícia. Foi ótimo. É, né? Foi bom, Renato? Foi ótimo. E você, Alexandre, o que de experiência bacana já que você já teve com em relacionado a podcast, no sentido dele trazer uma roupagem nova para alguma situação da sua vida? Cara, eu tava comentando há pouco aqui com o Armando sobre uso de sistema operacional, que eu sou fora do mainstream e uso Linux. Essa foi uma das mudanças que eu optei por fazer. Aí eu editei um podcast que falava sobre isso, sobre pessoas que usavam Linux. Nisso aí eu tomei essa decisão, vou mudar de Windows para Linux. O que eu quero mostrar com isso? Uma coisa tão simples que eu tava numa dúvida danada, faço, não faço... Ouvindo esse podcast, mesmo que ouvindo por dentro, né, eu cheguei à conclusão de que ia migrar. Assim, várias outras coisas. O conhecimento que podcast traz é muito grande, isso aí é uma coisa que é chover no molhado, tanto para quem ouve como para quem produz até mais, porque para uma pessoa passar uma coisa num podcast, passar um determinado assunto num podcast, ele tem que ou dominar muito bem um assunto, ou correr atrás daquilo para não ficar falando muita goma também, né? Ou seja, de toda forma que você está envolvido com podcast, seja como ouvinte, seja como produtor, ele é um agregador de conhecimento sem tamanho. E fora isso, essas outras situações, amizades, igual já foi citado aí pelo pessoal. O ouvinte, quando ele é ativo, ele acaba se envolvendo de forma afetiva, né? Com amizade, fazendo amizade com os produtores, e ouvintes com ouvintes, e... você vai aumentando ciclos, mesmo que virtualmente. Eu não vejo tanto hoje em dia essa separação de amigos virtuais, amigos reais. Amigo é amigo. E podcast proporciona muito isso, mas é muito mesmo. E você, Renato? Então, cara, a experiência que eu tive mais com podcast é mesmo produzindo, porque, assim, sinceramente, eu não ouço muito podcast, nem hoje que eu produzo, mas antes eu não ouvia. Eu gravei o primeiro nosso cast lá, aquele horrível, que por favor não ouça, nosso cast zero. Fiz esse favor, não ouvir, segui sua recomendação. Não, desrecomendação. E eu gravei ele antes de ouvir um podcast na vida, nunca tinha ouvido, por isso que ficou aquela merda. Então é mais como produtor mesmo, foi o que o Armando falou, quando você tem, sei lá, a mobilidade da mídia é muito boa, se você, sei lá, tem que ir pra faculdade igual eu tinha, uma hora e meia pra chegar de Guarulhos a São Paulo lá na faculdade, porra, a melhor coisa que tem, melhor do que ouvir música, porque, como já foi dito, você aprende, se diverte, aí depende do podcast que você gosta de ouvir, né, tem podcast mais retardado, como o nosso cast e o Armando... aí fazemos, né? Tem podcast mais sério que você vai aprender com certeza muito mais coisa do que com a gente. Então, uma primeira recomendação que a gente já pode deixar para o nosso ouvinte aqui é que se ele conhece alguém que faz longos trajetos aí, seja de carro, seja de ônibus, a pé, bicicleta, logicamente conhecer os gostos dele e meter uma indicação. Claro, sim, exatamente. Eu já ouvi gente falando o seguinte, que o meu filho não consigo indicar podcast pra ele. Cara, vai ter uma hora que você vai acertar a veia, entendeu? Na minha opinião, não existe quem não goste de podcast. Existe pessoas que não conheceram um podcast específico pra ele. Existe podcast pra todos os gostos, seja lá do que for que você goste. De esporte a humor a qualquer outro assunto, existe um podcast sobre aquilo que você goste. E se não existir ainda, é a sua oportunidade de fazer um. Foi assim que surgiu Na Trilha. Exatamente. Justo. Muito certo o que você falou. O cara que está querendo criar um podcast, né? Eu já estou falando para aquele ouvinte que tem mais de 10 programas assinados no feed, né? Dele, né? No celular dele. e ele, bom, ele já sabe o que é um podcast, né? E ele de repente quer criar um cara que já tem mais de 3, 4 podcasts assinados ali, ele já é um podcaster em potencial. Vocês concordam com isso ou não? Tem muita gente que tem um monte e não é. Isso de ser que a pessoa tiver o que querer falar, né? Mais ou menos. Falar. É. O cara que tem esse perfil aí, que escuta bastante podcast e tal, que curte, entende, e conhece ou gosta de falar de alguma coisa, ele tem que dominar o assunto para ele poder criar um podcast ou não? Não. Somos não. A prova disso. Não, exatamente. Você pode ser um imbecil, que mesmo assim você consegue. Mesmo no caso do Renan, por exemplo, que começou com um podcast de um nicho específico e de um assunto que ele domina bem, vez por outra ele tem temas e convidados da área de esporte outdoor que não é esporte que ele domina. Aí ele precisa correr atrás do conhecimento também. Ou seja, se você conhece bem de física quântica e quer falar sobre isso, uma hora você vai achar um tema dentro da física quântica que você não domina, você vai precisar de alguém, ou vai precisar de um estudo aprofundado. Foi até legal você falar isso aí, porque eu já recebi convites para participar de outros programas, né, que, vem cá falar sobre esportes com a gente e tal, eu participo, numa boa, só que eu não me considero um especialista, eu só sou um cara que gosta de conversar sobre esportes, e eu pratico alguns esportes, isso não me torna uma autoridade no assunto. Eu acredito que as pessoas imaginem que a gente seja estudado e tal. Porra nenhuma, cara. Eu só gosto de falar sobre esportes outdoor, por isso que eu chamo os convidados. Porque eu não sou, eu pratico escalada e se fosse assim, o na trilha ia ser sobre escalada. Não é sobre isso. Claro, porque assim, é porque você vê, eu pego como a gente, eu sempre falei muita besteira na vida, eu peguei o que eu faço muito na minha vida, que é falar besteira. Entendeu? Né? É por isso que eu falo, a gente usa isso pra, ou coisa que a gente gosta, tá ligado? Não vou. Mas o negócio é o seguinte, aqui no meio do podcast tem essa parada de especialista, todo mundo chama, porque quando você convida um cara, por exemplo, vou convidar o Renan, vou falar de esporte, aí você convida o cara, é lógico que você não sabe tudo, mas você sabe mais do que a gente, então a gente te chama de especialista, porque foda-se, é assim que funciona. Quando a pessoa sabe mais que você, eu te convido, você é especialista do assunto. É só um termo, não é que o cara manja pra caramba, né? Não é uma coisa absurda, mas ele tem um conhecimento acima, então você convida o cara e fala, ó, ele sabe disso e tal, o especialista, entre aspas, e vamos falar com ele sobre esse assunto. Eu acho que é mais isso, é assim que funciona. Mas essa conotação, né? Não que seja a realidade. É... Isso, é só pra definir ali o convidado. Ah, chamamos ele porque ele sabe disso, então ele é especialista disso, entendeu? Eu acho o seguinte, concordando com o Renato, essa linha de raciocínio do especialista, ela é tão delicada, digamos assim. Primeiro, você como podcaster, seja lá de qual assunto o seu podcast trate, você não vai conseguir, às vezes, especialistas mesmo, cara com doutorado e aprofundações e aprofundamentos, seja lá o que for, na área. Nisso, o seu amigo, o seu conhecido, que domina um assunto, voltando esse exemplo aí, concordando, do esporte, ele é o especialista pra gente, é aquilo que a gente fez numa última gravação aí falando de esporte. É mesmo que dentro do assunto, você use do seu conhecimento específico na área para exemplificar e embasar outras coisas, o que eu acho válido. Bom, o Armando caiu, né? Vamos tocando, daqui a pouco ele deve voltar, né? Caiu. Um outro ponto, assim, que já é... que é bastante comum, né? Quando a gente vai apresentar podcast para algumas pessoas, para um amigo, parente, avisar para a mãe o que você está fazendo, qual é a pergunta que a pessoa faz, senhora? Não, a primeira pergunta, antes do pódio, o que é isso? É. Entendeu? Assim, o desconhecimento sobre o assunto é tão grande que, para a gente, é muito natural. Aí, quando você fala em podcast, eu vejo duas situações. A pergunta primeiro do que é isso, e segundo, um olhar meio que de desdém, assim, tipo, é isso, então... E sabe qual é a segunda pergunta que eu escuto mais? Quando eu peço o pessoal lá pra assinar no iTunes e tal, que o iTunes geralmente no iPhone é mais fácil, né? Já tem lá o agregador nativo. Sim. Chega uma pessoa aqui, ó, assina isso aqui. Não, peraí. É de graça? Tem que pagar quando? Eu passei por uma situação essa semana. Veio uma amiga da minha esposa aqui em casa. Minha esposa tá envolvida, começando a se envolver com podcast. Aí virou pra amiga dela e tá. Porque hoje eu vou gravar, hoje à noite eu vou gravar. Depois que 10 horas eu vou gravar com o pessoal e etc. Sobre o que é isso? Mas gravar pra quê? O que você vai fazer? Podcast? O que é isso? Aí ela explicou, toda entusiasmada. Tipo assim, aquele sentimento, eu via no brilho olhar dela de assim, de, ah, vou conseguir uma ouvinte. E eu vi na cara da menina aquela interrogação de todo tamanho, que eu não tô entendendo nada que tá falando comigo e esse assunto pouco me interessa. Infelizmente, a gente tem uma resistência muito grande hoje em dia, né? É isso aí que você fez. Você tem que primeiro achar algo... Antes de você preocupar que a pessoa entenda o que é podcast, é achar algo que ela gosta e falar assim, ouve isso aqui, vê se você gosta. Pois é. Ontem, eu estava voltando de um dia de escalada com um amigo, e aí eu coloquei um que nós falamos sobre os perigos ao dog, foi o último programa, né? O episódio 19. Um feedback interessante que eu tenho, eu coloquei no carro, né, e nós viemos ouvindo. Um sinal claro que eu percebo que a pessoa está interessada ou está curtindo o programa que eu estou colocando para ela ali, seja na trilha, seja o nosso cast, seja qualquer outro Nerdcast, qualquer outro programa aí que eu coloque lá, quando eu coloco lá e a pessoa começa a responder as perguntas que a gente está conversando ou começa a interagir com o áudio ali, aí eu percebo que consegui fisgar a pessoa, né? Então é bacana essa evangelização, né? O termo que eu estou usando é no sentido da gente levar o conhecimento para as pessoas e apresentar uma coisa nova e essas pessoas gostarem. Eu acho isso bem satisfatório também. Conforme você vai fazendo podcast, você vai ganhando experiência, você vai aprimorando a edição, vai melhorando, fazendo uns crossover ali e tal, trocando informação com outros podcasts, aí você aparece em outro podcast, um que já é ou maior ou do mesmo tamanho, mas que o público não conhece você, vocês acabam compartilhando ouvinte, e daí vai. Eu acho que um crescimento é natural. Tudo bem, chega uma hora que dá uma estagnada, é normal, só não pode desanimar e tal, e continua produzindo. O ouvinte chega, cara, não tem como. É assim, pessoas que ouvem podcast é um ouvinte potencial, ela pode não ouvir o seu, mas uma hora ou outra ela vai chegar no seu site, no seu blog, enfim. Agora o problema é esse daí que vocês estão falando, é quem não conhece a mídia. É. Aí que é ruim. Aí você tem que mostrar um bom pra ela, do jeito que talvez ela goste, você conhecendo o jeito da pessoa e tal. A partir do momento que ela conhece um, aí ela vai ouvir, ah, tem um cara que eu vi num programa lá, desse podcast que eu ouço, que ele é de outro e, sei lá, achei o cara muito legal, muito, vou ouvir o dele. E aí vai. É interligado. É você preocupar de a pessoa conhecer um novo dentro do que ela gosta. Aí depois é natural, porque ela parte, começou, ela virou ouvinte daquele. É um praticante de esporte, virou ouvinte do Na Trilha. Aí Na Trilha, vez por outra, recebe, aí convida o Armando, convida o Renato. Ah, esse Na Trilha eu gosto, porque eu gosto de esporte, mas existe um outro. Eu editando hoje, por exemplo, ouvi vários relatos desse, editando alguns especiais, né? Um específico. E fora isso também, eu ouvi vários relatos de como as pessoas conheceram e como chegaram. Eu ouvia tal porque eu só gostava de tal. Aí um dia eles falaram do outro, eu fui ouvir o outro e gostei. E aí vira cadeia. E eu só conheci o nosso cast depois que eles participaram do Na Porteira Cast. O Armando, o Thiago Miro e algumas outras pessoas gravaram reflexões sobre a podosfera. Ah, foi o Armando mesmo. Foi o Armando. Eu falei, ah, tá, deixa eu conhecer esses caras aqui. Aí comecei a ouvir, e vocês e o Randall foi o que eu mais tive proximidade. Pra mim, o diferencial do podcast é isso, você tem interação com o cara que tá produzindo. O que mais marcou vocês enquanto podcasters? Né? Para mim, o que mais marcou no início foi quando eu estava em um local, estava tendo uma reunião e a Lúcia me falou, veio uma pessoa conversar comigo cheia de intimidade, né? E aí a Lúcia falou, Renan, essa pessoa aí ela é ouvinte do Na Trilha, por isso que ela está conversando com você. E aquilo me marcou muito, né? De como que as coisas estavam acontecendo. Esse especial, esse programa que nós estamos gravando hoje, é no sentido de fazer com que você, ouvinte, apresente a mais pessoas, não somente Na Trilha, mas apresente a mídia podcast, né? Eu sempre fui um entusiasta de que o podcast ele precisa crescer mais, ele tem mais que crescer ainda, e precisa alcançar muita gente, precisa falar de muitos assuntos, né? A gente acredita que, pelo menos eu, ouvindo tantos programas e tanto, mais de 1000 programas que existem hoje na podosfera, né, você já estão falando de tudo, né? Eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser explorada. O que? Eu não sei, mas ainda tem, né? Enfim. Mas e você, Renato? Você lembra de alguma coisa assim que já como podcaster que te marcou? Lado positivo, cara, a gente sempre recebe e-mails muito bacanas, tipo aquele que você mandou lá Lógico, tem uns muito legais e tal, tem gente que manda coisa maluca. É um mundo, é internet, né, cara? Sabe como funciona? Você tem que considerar também que vocês geram malucos, né? Exatamente. É um programa de maluco onde os malucos às vezes mandam um e-mail, né? Quando você grava um podcast e tal, o cara que tá ouvindo, o ouvinte, ele, quando ele ouve bastante você, ele já conhece tua voz, ele já sabe várias coisas sobre você, muita coisa, e ele sente, obviamente, uma amizade, uma empatia, né? É, exatamente. Porque ele conhece você. Ele só não vê sua cara, mas de resto ele sabe tudo de você. Eu já usei essa expressão que eu vou explicar agora e já vi outros ouvintes usando. O cara tá passando por uma determinada situação, seja no trabalho, seja onde for. Aí o cara vai fazer uma situação e fala assim: cara, inclusive tem um amigo meu que ele falou o seguinte, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Uhum. Aí já aconteceu de eu usar essa expressão, e deu ver a gente usando essa expressão, quando eu fui ver era o seguinte, não era um amigo meu, era um podcast que eu ouvia toda semana ou todo dia, entendeu? Ah, sim. Só que, vamos supor, pra aquela pessoa que tava, que é realmente um amigo, que tava do meu lado presencialmente, pra eu não ter que explicar pra ela que eu ouvi isso num podcast, eu ia ter que explicar o que era podcast, pra ser mais sucinto, eu expliquei, eu citei dessa forma. Ou seja, já era amigo, entendeu? É, não, mas é verdade, a gente acaba ouvindo. Inclusive, por exemplo, vale um pouquinho do outro lado também. Quando tem um ouvinte, lógico que não os malucos que sempre tem, mas quando tem um ouvinte legal, que sempre manda e-mail, sempre, cara, você acaba decorando o nome. É. Meu, o Cirilo, por exemplo, eu não chamo ele de Renan nem fudendo, porque é Cirilo, né? Mas o Cirilo, por exemplo, tem vários ouvintes que a gente sabe, obviamente ele não grava, ele não fala muito dele, mas a gente sabe o nome dele de cor. Se o cara falar, quem falou? Foi esse cara. Porque a gente também conhece ele, obviamente nem tanto, porque, né, a troca de informação é mais de um lado, é mais do lado do podcaster do que do ouvinte, né? Só deixando claro aí que essa relação que o Renato tá falando aí, que o Cirilo e tal, não chama de Ana nem fudendo e tal, é antes de existir o Na Trilha, né? É. Eu participava com os caras lá, sempre mandando e-mail e tal, hoje menos, né? Mas de vez em quando apareço lá na zoeira, continuar escutando, eu escuto sempre, né? Eu saí o programa, eu tô ouvindo. Então, é essa relação de proximidade é que dá um brilho, assim, na podosfera. E também tem uma coisa que, por exemplo, o Elias, que faz parte, obviamente ele tá na geladeira hoje em dia, né? Ele começou a ouvir a gente e tal, gostou, e foi bem no começo isso. Aí ele chegou e falou, essa vitrine sua é bem porca, hein? Posso fazer melhor. Aí falou, beleza, faz com a gente. Foi sutil começou... assim mesmo? É, foi isso mesmo, literalmente. Falou, tá vendo essa vitrine sua? Então, um lixo, faço 10 vezes melhor. Então chega aí, vamos fazer. E o que acontece? Porque acaba unindo, né? Se o cara participa muito, acaba trocando ideia, pega Skype e conversa sempre. Tem vários ouvintes hoje em dia, por exemplo, que ouve o nosso cast, vamos lá, Mariana Nunes, o Arthur Bordin, o Carlos Tabernak, Rabone. De vez em quando, essa galera e alguns outros mais estão sempre no Discord, que a gente tem uma sala de Discord, que é tipo um Skype. Toda noite a gente conversa com os ouvintes lá. Quer colar lá, a gente fala. Então não tem tanto essa distância. Antigamente tinha mais. É que tem muito podcast que é meio distante, né, do ouvinte e tal. Em questão de... Não de e-mail, de trocar e-mail, essas coisas, mas de conversar. O ouvinte também tem receio de trocar ideia no Facebook, né? Falar, vou falar com o cara. Como se o cara fosse um bichão porque ele é podcast. Ele é um cara normal. Pô, cara, eu respondi o e-mail essa semana pra um dos ouvintes que mandaram. O cara simplesmente pirou, né? Que ele mandou mensagem pra mim. Em menos de 10 minutos eu respondi pra ele. Poxa, obrigado pela sua mensagem, bacana e tal. E discorri lá dentro do assunto que ele havia conversado comigo. E logo em seguida ele mandou um e-mail. Pô, cara, você respondeu mesmo. Eu até mandei um print pra você, né, Alexandre? Uhum, eu recebi. Falei, pô, olha só isso aqui que legal. O cara fica feliz se a gente interage com eles. Pra gente é muito natural. Pra muitos ouvintes, principalmente pra quem começa, o cara ainda tem esse entendimento de... Vou ser meio babaca aqui agora, mas não é uma coisa que eu acho. Mas o entendimento de que é uma estrela, entendeu? Nossa, o cara me respondeu... É uma admiração que a pessoa tem. É, uma admiração, cara. Isso. Não é uma coisa negativa. Mas, assim, é uma coisa desnecessária. Porque, assim, igual o Renato acabou de falar, todo mundo ser humano, todo mundo normal, mas para o ouvinte ou para quem está começando, principalmente para quem o podcast ainda atinge um público muito jovem, muito, muito jovem, cria-se aquela ilusão do ídolo, entendeu? Ah, o cara é o fulano do podcast tal, mal sabe ele o que se passa para fazer um podcast e como é fácil fazer um também. Pois é, então uma outra dica que eu deixo aqui para você, ouvinte, que está nos escutando agora, né, se comunique com um podcast que você ouve. Né, é interessante, é bacana, né, tem se falado aí que alguns falam, né, isso aí é o nosso pagamento e tal, não é, é dinheiro que é pagamento, mas isso é uma recompensa, né, que a gente acaba tendo de você em saber que a gente está de repente te ajudando ou até mesmo passando o seu tempo, porque, então eu gosto de responder ouvinte, eu gosto de receber e-mail, eu gosto de dar atenção, nem sempre eu consigo dar uma atenção que eu gostaria, mas às vezes eu sei que, de repente, só de responder pô, obrigado e tal, continua ouvindo a gente e tal, é o que o cara precisa. É porque, ó, assim, vou chutar números, vamos dizer, o cara tem 10 mil downloads, aí você vai lá no blog dele lá e tal, nos comentários tem, sei lá, 10, 20 comentários. É estranho pro podcast, porque assim, ele sabe que tem bastante gente ouvindo, mas é triste pra ele porque desanima. Ele fala, porra, eu faço o trabalho aqui, querendo ou não, é um trabalho, vamos dizer, na edição meio árduo, dependendo de como é a edição do cara, porque ele tem um trabalho fora aquilo, então ele faz talvez de final de semana ou outro tempo, ele tá se esforçando para aquilo funcionar. E ele quer, não é que é recompensa, mas é gostoso você ver que as pessoas estão gostando do que você faz. Você fala, pô, eu não tô falando pra ninguém, tá ligado? O cara tá falando, pô, gostei. Nem que você vá no comentário do cara e fale assim, pô, eu gostei do seu podcast. O cara não vai falar, oh, não falou nada, não comentou. Não existe isso. Perfeito. Você fala, porra, obrigado. Tá ótimo. Ele viu que alguém ouviu e se ficou importou, com vontade. Né? Exatamente. Porque é triste quando você faz um negócio, você vê que você vai desanimando. Isso acaba matando muito podcast com o tempo. Se a galera começa a desanimar e tal, e porra, aí é fadado ao fracasso, é fadado a morrer o podcast por conta disso, né? Cara, Renato, a gente viu o fim de alguns podcasts recentes aí, né? Sem citar nome, nem se preocupar com isso, mas é uma coisa curiosa. Alguns embasados em números, mas se não. E nem sei se foi motivo, não, tô trazendo pra realidade geral, tá? Uhum. Mesmo que, igual você citou, que o cara tenha números X, se ele não tem injeções de ânimo de vez em quando. Vai indo, perde-se o propósito, né? O cara assim, tá chato fazer isso aqui. Cara, mas você tá com 10 mil downloads, você vai parar, vai, cara, mas tá me cansando, tá desanimando. Às vezes um incentivo, uma palavra de incentivo ajuda tanto isso, né? Vou falar um exemplo recente que eu tive também. Cara, que aquilo ali foi uma injeção de ânimo sem precedentes pra mim. Não é que eu me cansei, né? Mas, lógico, o Alexandre aí, editor, o Renato também... O Armando caiu aí, né? Vamos esperar ver se ele retorna. Mas se não puder, foi maneira o tanto que ele pôde participar. Uma coisa que também me marcou muito como podcaster foi que eu cheguei num ponto, e aí até mesmo por insistência do senhor A, o Alexandre, ele falou, Renan, cria um padrinho, cara. Cria um padrinho só de criar, ver o que dá. Eu criei, eu nem divulguei, cara. No público, só coloquei lá no nosso grupo Telegram e fiz uma postagem simples no Facebook, né? Ó, gente, agora tô com um padrinho aqui e é uma nova forma de você de contribuir com Na Trilha. Cara, no dia seguinte teve um padrinho. Aquilo ali eu achei tão impactante pra mim. Falei, caraca, agora a porra ficou séria, né? Agora a situação tá diferente, já tem gente que tá pagando. Não, acredita no meu conteúdo, né? Exatamente, não é que ele tá pagando, né? Se o cara investiu que seja um real naquilo ali, é porque o cara acredita no conteúdo. Exatamente, é uma injeção de ânimo, assim como um comentário. O cara vai lá e fala, mano, o cara tá me ajudando, porque a gente tem gasto, quem tem o WordPress lá, um sitezinho, tem um servidor, não é muito. Mas quando, por exemplo, quebra um equipamento, é tudo do bolso do cara, né? E, obviamente, não é tão caro assim, mas se o podcast pudesse manter, já é uma coisa muito grande, porque você tá trabalhando de final de semana para deixar ele funcionando. Trabalhando uma hora que você tinha tá, pelo menos no lazer, com a família, enfim. Você tá fazendo, produzindo podcast. E ainda você tem um gasto, enfim, anual, mensal, de equipamento, essas coisas. E quebra um negócio, você fica sem gravar. É foda, entendeu? cara, eu quebrou aqui o meu microfone, ferrou, no que vão fazer? Pô, a gente tinha reservado já um dinheiro do padrinho que tá guardado há muito tempo, que a gente vai acumulando pra quando precisar. Deu ruim, Renato, compra o microfone. Essa semana quebrou, o Armando foi lá, ó, comprei, vai chegar aí semana que vem na sua casa pra gente continuar gravando. Uma outra sugestão, ainda não vou falar dica, né? Uma outra sugestão que eu dou pra você, ouvinte, se você curte o conteúdo de alguém, se você acredita que aquilo ali já teve uma contribuição positiva para você, ou até mesmo alguma instrução, informação que para você valeu a pena, poxa, dá um retorno também para ele, tanto por e-mail, tanto por comentário, compartilhamento no Facebook, né, Instagram, isso faz uma diferença danada. Eu não vou nem falar do dinheiro, né, do padrinho, que faz uma diferença sim. É um refrigerante que você deixar de consumir no mês já vai ajudar e muito. Porque muitas vezes não é a quantidade monetária, né? Mas imagina, o nosso cast hoje, que tem mais de 200 mil ouvintes, se ele, cada ouvinte ali der um real, poxa, já são 200 mil, né, Renato? Onde tem 200 mil? Você tá maluco? Coitado de nós, tá louco. Sabe o que é? 300 mil? Não, 450, sei lá. Aí a pessoa pode ficar constrangida. Poxa, mas eu vou 50 centavos? Pô, claro. Né? De repente o cara tá prestes a fechar uma campanha publicitária com algum outro parceiro e fala, olha, eu tenho ativo aqui 200 ouvintes contribuindo todo mês. Então, o meu conteúdo tem relevância, meu conteúdo tem gente que acredite nele. Se eu indicar um produto, a pessoa possivelmente vai comprar. Né? Eu já consumi livro por indicação de podcast. Quer dizer, o podcast para mim hoje é uma realidade que influencia muito na minha vida. É muito mais valioso que televisão, por exemplo. É uma fonte de conhecimento e informação muito válida, né? Ainda, talvez pela força da mídia que se propagou pela somente, às vezes, ou única exclusivamente pela temática cultura pop. Mas a mídia é muito forte e com muita informação relevante das mais variadas fontes, né? Dos mais variados tipos. Eu acho que era isso, né? Este é um especial aí pro dia do podcast, né? Onde o Na Trilha aí chamou alguns de seus amigos para falar para você, ouvinte, que podcast é bacana. Você mesmo sabe disso, você tá consumindo isso. Obviamente você deve curtir, né? Aproveita esse dia que é o dia de comemorar essa mídia, faz aí a sua reflexão, né, de como você pode colaborar com um programa que você curte, da maneira como você pode trazer outras pessoas, tenta alguma nova estratégia, né? Então eu acredito assim que o podcast ainda tem muito que crescer. Na minha opinião, é uma mídia recente, é nova ainda, tem 10 anos, tem muito que amadurecer, muito que se falar, e ainda eu tenho esperança de que ainda vai ser uma mídia que vai bater de frente com tantos outros veículos de comunicação que tem por aí. Cara, eu não sei não, mas eu queria muito. Eu queria muito, porque eu gosto muito. Apesar de não ouvir muito podcast, eu adoro produzir. É uma delícia. É claro, a parte da gravação é muito melhor que a da edição. Mas, cara, gravar é a melhor coisa que tem, mano. É muito divertido, troca ideia com a galera, dá risada, se diverte, ensina alguma coisa. Então, sempre é muito legal gravar, é uma delícia. Renato, você não vai acreditar no que eu vou falar, mas eu prefiro editar. Você é maluco. Você prefere editar? Eu prefiro editar. Não, eu concordo que editar também é muito maneiro, mas só gravar é muito melhor, será? Não, eu prefiro editar. Não. Então, eu acho que só gravar é muito melhor. Editar tem suas vantagens. Não, eu uso e abuso dessas vantagens. Três editores conversando aqui, o Armando não tá. Vocês já se deixaram zoar em algum momento de alguma gravação? Sobre eu cortar algumas besteiras que eu falo, eu corto todo mundo. Inclusive, bastante o Arnon também, porque o Arnon é um cara engraçado. Mas às vezes ele tá num dia que, meu Deus do céu, inspirado. Eu tenho que tirar. Nossa, tá muito ruim. Mas ele é muito bom, velho. Tipo, no podcast ele manda duas foda, mas 10 horríveis. No meu caso também, às vezes dou uns vacilos, umas piadas sem graça, obviamente, que eu tiro. Agora, se a zoação. Mas aí você tiraria como se fosse de outro também, né? Não é pelo fato de ter sido você. Exatamente, se a zoação for boa, por exemplo, naquela vez que eu fui errar, em vez de falar canil, eu falei cachorrário. foi engraçado. Caramba. Então eu deixei. Eu deixei, porque fez parte do Rio e foi, entendeu? Não tem como eu cortar aquilo só por sei lá, por ego, falar, não, porra, não vai rir porque eu sou um idiota. Eu sou um idiota, nada vai mudar isso, a edição não vai mudar isso. As pessoas não vão saber, mas eu vou saber. Agora, uma favorecida que eu dou a meu favor, a pessoa que escuta na trilha acha, pô, Renan fala bem, Renan é um bom orador e tal, mas pô, eu gaguejo direto, cara. Eu falo uma coisa, eu erro, eu volto, eu falo de novo, por isso que a edição demora pra caramba, né? Porque eu fico me tornando um bom orador. Isso é só a mágica da edição, galera. Que tal pegar uma indicação de um outro podcast que não seja da grade, entendeu? Porque é aquilo que a gente tava falando lá, dos crossovers, da... Bom, o Renato no céu, ele vai indicar o pro dele mesmo, né? Porque ele não ouve nada. Não. Eu posso indicar um que eu ouço. Eu posso olhar no Google aqui agora? Não. Tá, mas então vamos lá. Olha só, vamos partir para um outro ponto aqui. Renato, o que que você... Hoje, não que você que seja melhor, a gente não vai entrar no mérito aqui do que é bom ou ruim. O que que você tá escutando hoje em dia, ultimamente? Então, ultimamente, só o meu mesmo. Mas... Aí, tô falando. Assim. Mas, porém... Não, mas é verdade. Eu já ouvi... Porque assim, eu gosto do estilo de podcast que eu faço, que é retardado, engraçado. Lógico, tem alguma informação ou outra, e você acaba aprendendo alguma coisinha, mas é mais besteira mesmo, assim, aleatória, que eu acho legal. E o que eu indico, que eu já ouvi e achei muito parecido... Se alguém aí gostar do nosso cast... Eu acho que você também vai gostar do Geek Vox. Se não conhece, vale a pena, né? É, Geek Vox, eu gosto muito, os caras são engraçados, são gente boa, a edição é legal, mas os caras são muito legal, muito gente boa, então eu indico o Geek Vox. E você, Alexandre, qual que é a sua indicação aí, ou o que, que você tem ouvido que você curte mais? Tem alguma outra indicação, Renato, ou só manter só esse mesmo? Tá bom, muita coisa. Tá bom, né? Eu ouço muita coisa, eu como editor, eu até me dou ao capricho de... Aliás, o capricho, eu me cobro ouvir muita coisa para me ajudar, inclusive, em edição. Porque é uma forma de eu adquirir conhecimento, ver como é que fulano tá editando, ver como é que ciclano tá editando. Existe muita coisa parecida, existe muita coisa boa, existe muita coisa ruim. Mas um podcast que eu gosto de indicar, que me chamou atenção por vários fatores... Por exemplo, esse podcast já me fez rir muito. Esse podcast já me emocionou, entendeu? A ponto de marejar os olhos. Esse podcast, esse podcast já... Ele traz um diferencial de que ele consegue... Uma coisa que eu achava muito difícil de dar certo em podcast, porque, por exemplo, eu não quero mais ouvir música. Eu já cansei de ouvir música em rádio e parti pro podcast. Uma linha de pensamento minha, entendeu? E esse podcast é o Som no Caixão, do Pensador Louco. Que... Eu acho a forma como ele conduz o programa sozinho. Ele consegue uma coisa que eu acho difícil também, que é carregar um programa nas costas de mais ou menos uma hora sozinho. Não tem participantes com ele, não tem convidados. Ele transmite bem, ele prende o ouvinte. Ele coloca música no meio do programa sem fazer aquele ficar chato, pelo menos pra mim, né? Por isso a minha indicação vai pro Som do Caixão do Pensador Louco. É, dá pra dizer que os convidados dele são os efeitos, né, cara? Sim, ele interage, ele e efeitos, muito bem, por sinal. Ele não toca lá músicas mainstream, seja lá de qual banda que for, seja do Metallica ou seja do Justin Bieber, ele não toca isso. É. Mas ele pesquisa, garimpa, conversa com as bandas, seja do Brasil, seja de fora. Pega autorização, né? Pega autorização, é uma coisa muito bacana o trabalho que ele faz. Deve dar um trabalho fazer isso, hein? Ah, escuta um dia lá pra você ver. Quando você conseguir, se puder, escuta um episódio dele lá e depois você fala pra gente o que você achou. Vou conferir. Hoje eu acompanho mais de 30 podcasts, então fica difícil pra mim elencar um que eu goste mais ou que eu escute menos. Então eu vou me dar o seguinte critério aqui: saiu no feed, eu passo ali na frente e escuto. Por incrível que pareça, eu não gosto de futebol, né? Não é que eu não goste, né? Eu não acompanho, né? Eu sou vascaíno, mas se... Que triste. Se o sujeito perguntar pra mim, me fala aí o nome do atacante do Vasco, eu vou falar... Roberto Dinamite. Eu vou falar Edmundo, que era da época que eu curtia mais. Né? Por conhecer o trabalho, por achar bacana a forma como é feito, e em ser engraçado também, e meio, como é que se diz, meio pastelão, eu curto muito o Pelada na Net, que é do Vitor Rossi, né? Lá que era do Extinto Pauta Livre News. É um programa que eu acho engraçado, que eu acho legal, e apesar de eu gostar um pouco, né? Eu não sou fã de futebol, não, mas é a oportunidade que eu tenho de me inteirar um pouco do que tá acontecendo no mundo do futebol, né? Até mesmo porque o cara lá, ele é vascaíno também, e acaba empatizando, né? E um segundo, que é um podcast aí que eu conheci recentemente, né? Eles participaram lá do programa Los Ticos e eu conheci, virei fã, virei, e hoje já sou amigo deles, né? O podcast Chorume, Renato. Você é um demente. Olha. Né, o podcast que é o lixo do lixo da podosfera. Nossa senhora, deve ser bom. Esse eu vou ouvir agora. Cara, Nossa senhora, adorei isso, o nome. Pois é, o Ash Chorume, né? Que é o Chorume com X, como diria o. É. Chorume com X. E obviamente, o nosso cast tá também no topo aí, né? Agora fazer aquele trabalho de casa, né? É outro que eu indico também. São os amigões meus aí que. E vale o ouvinte conhecer. Mas o recado que eu quero deixar basicamente é esse: conheça outros programas, certo? Se o cara não recebe ninguém, faz uma pesquisa lá no Google, põe um tipo de assunto que você curta, né? Sei lá, eu gosto de tinta para gesso, bota lá tinta para gesso podcast. Existe alguma coisa? Se existir, vai lá, ouve, curte, compartilha, comenta, participa. E se não tiver e você gosta desse tipo de assunto, crie seu podcast, certo? Fica esse incentivo do Na Trilha, fica esse incentivo do Renato e do Alexandre Gomes e também do Armando, né, que caiu aí, mas eu acredito que ele teria esse recado para dar também, de que você use esse dia do podcast como um incentivo para propagar ainda mais a mídia podcast. Queria comentar uma coisinha que você falou do Vitinho lá, do Pelada, né? Uhum. Eu já tinha ouvido, mas eu, assim, eu gosto de futebol, não muito, não sou fanático e tal, mas eu gosto de futebol, já ouvi eles, eu não achei tão legal, mas depois que eu conheci o Vitinho pessoalmente, ele é um idiota. Eu gostei muito mais dele depois de conhecer pessoalmente uma vez num bar lá, enfim, em São Paulo. Foi muito divertido, aí eu gostei mais. Não que eu comecei a ouvir porque eu não ouço podcast. Eu gosto do cara, gosto do que ele produz, porque eu já ouvi, eu posso dizer que é bom. Mas eu não consumo mesmo, e é muito bom. E, pô, se você quer, foi o que o Cirilo falou. Se você quer um podcast, busca lá, faça uma busca. E, mano, você vai achar de tudo. Tem de tudo, vai por mim. Tem até um post lá no Mundo Podcast do Thiago Miro, que ele botou os podcasts com temas mais específicos que você já viu. Tenta buscar, ver se você gosta de alguma coisa, e aí você vai viajar nesse mundo aí do podcast, que é uma delícia. E apresenta para outras pessoas, né? Claro, sim. É porque quando o cara gosta, você sabe qual é o problema? Ele sempre vai apresentar, porque quando o cara gosta, ele vai querer conversar sobre isso com alguém. E se as pessoas em volta dele não conhecem, ele vai ter que, pra conversar sobre isso, ou ele vai fingir que é um amigo, não, um amigo meu falou, igual o senhor já falou, ou uma hora ele vai ter que falar, viu, você conhece podcast? Então, ouve esse aqui, olha que maneiro. Aí vai circulando aí, vai aumentando a gama de ouvintes. Pega o telefone do cara, ou computador, coisa assim, instala o aplicativo, assina lá alguns podcasts e dá pro cara ouvir. Pronto, escuta isso daí, depois você me fala. Né? Fácil. Cara, eu tenho dois recadinhos pra dar aqui, pros ouvintes principalmente, né? Seguinte, se você é ouvinte, tá num determinado ramo, seja ele qual for, vamos supor que você é ouvinte e tem uma casa de material de construção na sua cidade aí. Você pode usar essa ferramenta a favor do seu negócio, entendeu? E isso é uma coisa que a mídia ainda não tá descobrindo muito aos poucos, isso tá muito devagar ainda. Isso já era pra estar um pouco mais rápido. Isso é possível, isso é barato, entendeu? E você pode ter uma mídia ao seu favor, uma mídia exclusiva sua, fazendo propaganda do seu negócio, seja ela baseada em bom humor, seja ela baseada em noticiário, seja ela baseada no que for, você pode ter uma mídia ao seu favor pra tá usando isso aí no seu nicho de negócio. Usar a seu favor, né? E isso, usar o seu favor de uma forma bem usada, sei lá, vai me faltar palavras, mas é uma coisa que usada com inteligência. Usada com inteligência. E é isso aí, ouvinte. Então, compartilhe esse episódio, conheça outros programas, mande o seu e-mail, mande seu feedback, participe financeiramente, claro, se você puder, e faça do podcast a sua mídia de diversão, de conhecimento, entretenimento, enfim, define aí o que você achar melhor e fala pra gente. Eu agradeço aí, Renato. Agradeço aí, Alexandre. Manda um abraço lá pro Armando, Renato. A participação dele foi muito bacana, pelo assim que ele teve com a gente aqui. Diz aí, Renato, como é que faz, como é que a pessoa tem que fazer para poder conhecer o trabalho de vocês e como achar vocês? Então, é assim, você pega o seu navegador ali, só você digita o site, entra no nosso cast.com.br lá, você vai entrar, busca um podcast ali, um tema que você goste e se divirta, porque lá a gente fala muita merda, parece às vezes que a gente é da quinta série, é meio normal, mas se você gosta de dar risada aí, um papo meio descontraído e tal, www.nossocast.com.br e se divirta, por favor. E Alexandre, sua vez, fica à vontade. Cara, vou deixar uma mídia mais rápida para entrar em contato comigo aqui. Quem quiser, fica à vontade. É, eu até tinha falado lá que eu ia deixar dois recados. O segundo era o seguinte: se você quiser fazer um podcast, isso é bem rápido. Ih, rapaz, você, mesmo, te cortei. Se você quiser fazer. Não, porque eu esqueci mesmo. Se você quiser fazer um podcast, se tiver qualquer dificuldade, quiser entrar em contato conosco, tô falando conosco, porque eu sei que o Renan terá a maior boa vontade, como eu já vi ele tendo outras vezes. É, eu também, não posso falar pelo Renato porque eu não conheço a fundo, mas acredito que não teria problemas também. Pois é, mais um então. É, porque quando eu abri a primeira vez um software de edição de podcast, eu fiquei perdido. O que, que eu faço agora? Isso antes mesmo de ser podcast. Mas depois eu fui me aprofundando, fui conhecendo, fui recebendo várias ajudas e por isso eu me disponibilizo. Quem quiser entrar em contato para isso, inclusive, né, eu vou deixar aqui o Twitter, que é uma forma mais rápida: twitter.com/senhor_a_. Aí me acha lá facinho. Então, valeu, gente. Obrigado aí pela participação. Espero que esse dia do podcast seja tão produtivo para vocês quanto também está sendo para a gente aqui. Valeu, um abraço e tchau. Valeu. Falou. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Obviamente, o Renato coloca o Armando com uma bucha de canhão lá do programa, ué. Ah, mas cara, ele quer bucha naturalmente, não precisa se esforçar, sabe? Ah, é? Mas, é, porra, ele é burro demais. Falar possível, é um erro atrás do outro. Eu não preciso nem fazer nada, cara. É só deixar o programa rolar que sai naturalmente. Melhor, mano? Foi meia bosta, né? Que você é um meio parecia merda, a mesma mesmo. Coisa, né? Por que ficou melhor? Não entendi o que aconteceu. Ele leu um negócio, ah, eu vou ler desse jeito aí, pareceu tanta emoção que nem o Cigano Igor, Megan Fox. Não, mas eu ouvi mulher do Google. Tava bom. Como é que é? Quem eu conhecia de amigo, mãe, pai, né? Meu roteador caiu. Acredito que muitas vezes as pessoas acreditam que... Porra, foi uma redundância foda agora, né? Primeiro, eu sinto muito pelo editor do podcast. Eu sei que é horrível. Você sente a dor dele, né, Renato? É triste. Desconhecido. Senhor arrombado. Como todos ilustres desconhecidos. É. E todos juntos nós. A gente forma quase uma subcelebridade. Respondendo aqui, dizendo que não pode, tá sem energia lá na casa dele. O Armando já participou lá, o Arnon também, só que eu não, porque o Randall não gosta de mim, né? Tá bem.